vidas construídas pensando em ganhar. Viaja nas alturas, tá fretado então sem se preocupar. Ó, vida dura, imatura, parou de reclamar. Bastou uma busca, uma luta, parou de se queixar. Agora tá fácil, né? Pois é, sem pisar em ninguém. Se não sai como Zé Mané, ralé, vai perder o que tem. Chega de dar sermão, tu sabe o que faz e agora bora curtir. É ter uma noção de tudo que está por vir. As estruturas da sua vida mudar. De 200 mil eu fazia calçar. Tô curtindo, deixa a onda me levar. Na balada, uma bala pra balar. As estruturas da sua vida mudar. De 200 mil eu fazia calçar. Tô curtindo, deixa a onda me levar. Na balada, uma bala pra balar. Estruturas construídas pensando em ganhar. Viajando às alturas, tá fretado então sem se preocupar. Ó, vida dura, imatura, parou de reclamar. Passou uma busca, uma cura, parou de se queixar. Agora tá fácil, né? Pois é, sem pisar em ninguém. Se não sai como Zé Mané e ralé, vai perder o que tem. Chega de dar sermão, tu sabe o que faz e agora bora curtir. É ter uma noção de tudo que está por vir. As estruturas